Alô, internetim, prepara o coração. Dois amores. Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, o meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que eu tenho é só o meu amor. Coincidência, oh, eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir. As duas mãozinhas pra cima nesse exato momento. Tarantinho, joga a mãozinha pra cima e canta bem alto, bem. Antes de desistir do amor, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Oh, oh, oh. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não se visse, joga fora, vai embora e diz. Mas antes disso, prova um beijo meu. O nome do assunto é Dois Amores. Ao vivo, Réveillon de Tarantino, bebê. A rocha. Hoje é a noite dos apaixonados. Gilmar Salles da Viola. Coincidência, oh, eu sozinho e você só. Porque a gente não se amarra um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, se joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Deixa baixinho minha banda, deixa baixinho. Quero ver Tarantinho comigo, vem. Antes de desistir do amor, tenta o meu, Tarantinho. Tenta o meu, ah. Mas antes disso, prova um beijo meu. Vem! Antes de desistir do amor, tenta o meu. Se não se visse, joga fora, vai embora e diz que não tem. Mas antes disso, prova um beijo.